720, chame agora o centro do Recife na frequência 133, decimal 25. 13325, ameaçada já. Solo para 3897 para o táxi, 206 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. 1410, 206. Livre até o ponto de espera, via Juliette Alfa, 286, 1017. Juliette Alfa, ponto de espera, 186, estrada 1017, estrada 3897. Tudo no mesmo. Tem 172 a bordo, Campinas, 4 horas. Seguindo o TAM, no ponto de espera 186, 1017 o ajuste, Gol 601. Seguindo o TAM, 1017 o ajuste, ponto de espera 286, agora 601. Seguindo o TAM, 3894 após o gol, ingressa, portão 8. 8 após o gol, 3894. Ok, altímetro 1017, vento 160 com 12, chame final normal da 17, quilômetro Oscar. Boa tarde, TAM 3603, identifique dessa via, chegada Mari para 2000 pés, altímetro no 017, salto de dados na LS, ponto localizador estabilizado, TAM 3603. Você confirmar, chegada Mari, afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste 1017, TAM 3603. Livre pouso no 70 graus, 13 nós, quilômetro. Ô, Torre Salvador, boa noite, 3897. Alinha e decola, vento 170 graus com 13 nós. Ok, autorizado na decolada, 3897. Prossiga. Qual o comandante, o POB? Ok, ciente. Chame para ingresso, faz decolagem. Salvador, boa noite. Eu vou no 601, no ponto de espera da 1-0. 601, não mantenha o ponto de espera. Mantenha. Então, 3897, por gentileza, me confirme novamente o POB? Meu bem, está com 206, aqui. Ok, 206, grato. Nada. Quero o Romeo Oscar no solo, os 25, táxi até o pátio 5. No 601 na linha e mantém. A linha mantém no 0, vou no 601. Decolado aos 26, controle 1935. 1935, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, da 3897. Boa noite, da 3897, contato radar, suba para nível 340, fui para o de Dial. Dial 340, 3897, cara. Já presente, eles autorizado pro direto do CAB, 170 graus, 14 nós, agilizando, que é o deslocamento. Guardião 07. Sim, dá presente, curva direita, direto para o CAB, chame o controle, 1935, Guardião 07. Gente, obrigado, direto CAB. Golo 601, no livre decolagem, 180 graus, 14 nós. Livre decolagem, Golo no 601, não no 0. 7, prossiga direto CAB, reporte visual CAB. Eu chamarei visual na final. 301 no decolado aos 29, controle em 1935. 1935, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, voa 601, Tael e 100. Voa 601, contato radar, sub manter o nível 340, saída da El. 340 na da El, voa 601. Para o cabo, Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07. Paulo Salvador, boa noite, o Gol 1940, autorização do 360 para Guarulhos, estamos cientes da VTO. Ciente, apague sua copa, só um instante. Guardando para a copa, Gol 1940. 0150. Agora frequências 1288. Negativo, estou terminando de fazer aqui uma rua. 1940, cópia. O 940, pergunta, prossiga. Autorizado Guarulhos 360, pelo ISC 50. Decola da 10, direita. Sai na Dael, Leda, após Leda, direto Bidev. Controle 1-1935 e aciona 5567. Controle e transponde para a direita. Controle 1-1935 e aciona 5567. CDD autorizado 360 para o Guarulhos, via Aperuísk 50. Decola da 10 com curva direita, acelerada é o Leda, depois que deve. Controle 1935, transponde 5567, o gol 1940. Correto, 1940, chama pronto por puxa acionamento. Chama lá. No 601, no chame centro Recife em 1-3-3, decimal 25, alternio 28, decimal 8. 3-3-2-5-2-8-8, agora no 601, boa noite. Tá 3603, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Muito bem, boa tarde. Salvador, boa noite, está 3603. 03, cheque 3. Baixou, chegou. Livre pouso na 10, vento 170 graus, 14 nós. Livre pouso no 0. Hotel Salvador, Hotel Salvador, eu jogo 23. Acionado com o fundo 103, ponto da vista. Juca 23, essa é a identificação via chegada Bonfi, desce para 4 mil pés, ajuste na 097. 097, Juca 23, chegada Bonfi, chegada para 4 mil pés. 3.003, boa noite, Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7, 3.003. Salvador, boa tarde, é o TRIP 5241, Cente da Vito, é moto da parte 38, autorização. TRIP 5241, 340, Confins, pronto para cópia? Prossiga. Ok, Salvador Confins, nível 340, decola da 10 com curva direita, subida da EL, transição Leda, após Leda direto Bridge. Em Bridge, prossegue na Peugeot 16, após conforme rota. Aciona 5005, controle em 1935. Trip 5241, aprovado 340, para Confins, decola da 10, curva direita, da EL, Leda. Pós-bridge, depois o Luno meia, conforme rota, 5005, 1935, é o controle. Trip 5241. Portão 7, era arrendado 7 ou no 8 no Pátio 3? É o 7, na verdade. Ok, chame na remota 7 para puxa acionamento. Chama lá. Alô, Salvador, gol 1940 para puxa bem acionamento, estamos na posição 5. Vem pelo táxi, 940. Chamará, 1940. Salvador, boa noite, Uno 273, com a Victor. Uno 273, acerta a identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Identificou, Bonf 050, 273. Joker 23, vem escuta do controle. A escuta precisa. Confirma o tipo da aeronave. Escuta de cano. Ciente. Joker 23, via Bonf, desça para 2000 pés, ajuste na 097. Joker 23, descendo para 2000 pés, desça. Salvador, boa noite, Webjet 5890, tem informação, Victor. Webjet 58.